Ouça agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Pós Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:03. Muito bom dia. Você que está chegando agora aqui à sintonia da CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 28 de março de 2015. Eu sou Guilherme Wojtkowski e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Foz do Iguaçu Futebol Clube enfrenta o Cascavel para ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Paranaense e decidir em casa nas quartas de final. O vôlei masculino de Foz do Iguaçu tem jornada decisiva na noite deste sábado no jogo de volta da semifinal da Superliga B no Rio Grande do Sul. Pan-Americano de Handebol Júnior termina neste sábado no ginásio Costa Cavalcante em Foz do Iguaçu. Black Sharks entra em campo na tarde deste sábado na Vila A para mais uma partida do Paranaense de Futebol Americano. Campeonato Amador da Divisão Especial começa neste domingo em Foz do Iguaçu. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E damos início ao programa de hoje nos gramados, falando de futebol americano. Atual campeão da Liga Nacional, o Foz do Iguaçu Black Sharks recebe na tarde deste sábado o Coritiba Crocodiles, campeão da Superliga Nacional de Futebol Americano. Duelo aí entre o campeão da primeira e o campeão da segunda divisão nacional, fazendo aí a analogia. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Paranaense, com os dois times acumulando até aqui uma vitória e uma derrota. A partida acontece a partir das 14h no campo da Vila A, localizado na Avenida Silvio Américo Sasdelli, com entrada gratuita. Antes de perder para o Paraná HP na última rodada, o Coritiba Crocodiles apresentava invencibilidade de 31 jogos e o Foz, inclusive, teve sua derrota. A única derrota do Foz na temporada até agora foi também para a equipe do Paraná HP, o que nos traz uma expectativa de confronto equilibrado. Como trunfo, os Tubarões da Fronteira têm o jogador defensivo Hélio Jacob Júnior, que nesta semana foi convocado pela segunda vez para participar da fase de treinos da seleção brasileira, que está se preparando para a disputa da Copa do Mundo no mês de julho nos Estados Unidos. Vamos falar agora de futebol feminino. Jogando na cidade catarinense de Caçador, na tarde de quarta-feira, o Foz Cataratas foi eliminado pelo Kinderman de Santa Catarina na semifinal da Copa do Brasil de Futebol Feminino. No jogo de ida, o representante paranaense havia vencido pelo placar de 1-0, mas na volta, a vitória do time de Santa Catarina por 3-0. Os gols do Kinderman foram marcados por Bianca Brasil duas vezes e também pela jogadora Marcela. Durante parte do jogo, o Foz Cataratas atuou com uma atleta a menos, o que deixou aí tudo mais complicado. E com a vitória, o time do Kinderman de Caçador enfrenta na final da Copa do Brasil a Ferroviária de Araraquara de São Paulo. Já o Foz Cataratas terá no restante da temporada a disputa do Campeonato Paranaense e também do Campeonato Brasileiro. E tem início neste domingo em Foz do Iguaçu a divisão especial do Campeonato Amador de Futebol, a antiga segunda divisão. A competição contará com 31 times divididos em três grupos, disputando duas vagas na primeira divisão do futebol amador no município. Em entrevista ao programa CBN Foz, nesta semana, o presidente da Liga Iguaçuense de Futebol, Alexandro Fogagnoli, deu detalhes sobre o certame, que é organizado em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O campeonato começa agora dia 29, com a participação de 31 equipes da divisão especial do futebol amador. São dois grupos de 10 e um grupo de 11, onde eles jogarão entre si, né? E se classificam para a próxima etapa do campeonato. O campeonato, que é um dos mais disputados aqui na cidade de Foz, envolve inclusive aí a participação de em torno de 800 jogadores. A expectativa para esse ano é positiva quanto à retomada, aí, enfim, esse reforço na segunda divisão aqui de Foz? A gente está percebendo que com a regularização da liga, com o apoio da Secretaria de Esportes, que vem desenvolvendo o campeonato nos últimos 2 anos, onde teve uma crescente técnica muito grande, agora com a retomada da Liga, em todas as questões de documentação, uma questão burocrática, veio dar mais credibilidade ainda ao campeonato amador de Foz. E com isso as equipes acabam investindo um pouco mais na sua estrutura, nas suas equipes. Acredito, melhor, tenho certeza que vai ser um campeonato de altíssimo nível, não vai ficar nada a desejar se mudar para a primeira divisão. Com relação até à primeira divisão, o regulamento está mantido. Duas equipes sobem para a primeira divisão do próximo ano? Isso, duas equipes sobem e duas equipes caem, né, da primeira divisão para a divisão especial. Para quem quer acompanhar os jogos serão sempre no domingo de manhã. Como é que está articulado tudo isso? Isso, são sempre no domingo de manhã, né, dependendo pela questão de ter dado muitas equipes, às vezes sem mando de jogo, sem rodada de um plano. Aí começa às 8 da manhã. Quando não é rodada, começa às 9. Pergunta que nos chega aqui, inclusive, com relação à primeira divisão do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu. Agora está começando a divisão especial, né, que é a segunda divisão. A primeira divisão está marcada para quando? Início de julho. Né, para início de julho, nós estamos aí, essa semana que vem, entrando em contato com as equipes já para recolher a documentação necessária, para dar início em todo o processo. Né, e nós temos uma novidade aí, Guilherme. Esse ano nós vamos fazer a Musa do Amador de Foz. Vamos contar com a colaboração de vocês para divulgar o evento. Essas as palavras de Alexandre Fogagnoli, presidente da Liga Iguaçuense de Futebol. E a primeira rodada do Campeonato Amador Divisão Especial tem os seguintes jogos marcados para amanhã deste domingo. No Gustavão, ali no Porto Meira, às 8:30 da manhã, jogam Morenitas e Amizade. Às 10:30, Anitta Garibaldi e Mundial Auto Center. No estádio Aldair Fagundes, no Morumbi, às 8:30, Futsamba contra Central FC. 10:30, Rebote versus PPC. No campo da Avenida 3, na Vila A, às 8:30, a EPB Porto Belo contra a Portuguesa e às 10:30, Esporte Clube Vila A contra o Jardim São Miguel. No campo da Vila Senova, às 8:30 da manhã, Os Intocáveis contra a Cibel Free Sky, 10:30, Xerife FC contra Metalúrgica Bela Vista. No campo do Jardim São Paulo, às 8:30, Galvanox Black Sharks versus Bates FC e às 10:30 da manhã, União Jardim São Paulo contra o 12 de outubro. No campo do Iguaçu, no Morumbi, às 9:00 da manhã, Iguaçu versus Projeto Crescer. No estádio Jefferson Bonfim da Cruz, no Três Lagoas, às 9:00, A3 Vale do Sol contra a Madeireira Balbinotti. No estádio Menezes da Rocha, o Guairacá aqui no centro. 9:00 da manhã, Guairacá contra o La Barranca Jardim Jupira. No Pedro Basso, na Vila Holanda, Flamengo Esporte Clube contra o Santa Rita, às 9:00 da manhã. E no estádio do ABC, também às 9, ABC contra o Projeto Futuro. 10:11, vamos falar do futebol profissional aqui na cidade. O Foz do Iguaçu Futebol Clube confirmou nesta semana a parceria com a Liga Iguaçuense de Futebol e também com a Associação de Veteranos de Foz do Iguaçu para que os associados de ambas entidades, como atletas, técnicos e dirigentes, tenham desconto especial para a compra de ingressos dos jogos do Azulão da Fronteira no estádio do ABC. As entradas, no valor de R$ 10,00, podem ser adquiridas na sede da Liga e também na Arevef, mediante a apresentação do comprovante de filiação às respectivas entidades. Para os demais torcedores, os ingressos antecipados custam R$ 23,00 nas arquibancadas e R$ 33,00 nas cadeiras. Fim de semana de intensos preparativos no CT do Azulão para o duelo deste domingo contra o Cascavel no estádio do ABC, fechando a participação na primeira fase do Campeonato Paranaense. Foz do Iguaçu Futebol Clube já está classificado para as quartas de final, mas o jogo é de singular importância, tendo em vista que o time, com a derrota do último domingo por 1-0 para o Rio Branco em Paranaguá, caiu da quarta para a sexta posição e pode cair, em caso de derrota, para a oitava colocação, tendo então a dura missão de encarar o primeiro colocado, que deve ser o Coritiba ou o Jota Malucelli, na fase das quartas de final. Já uma vitória pode deixar o Foz novamente entre os quatro primeiros, com a vantagem de decidir em casa e também mais perto de conseguir uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro. Cascavel, caso perca, precisará contar com um tropeço do Atlético Paranaense para continuar entre os 8 classificados à próxima fase. Furacão joga contra o Londrina no Estádio do Café, precisando vencer e torcer para o Foz contra o Cascavel para escapar do temível Torneio da Morte. Foz do Iguaçu Futebol Clube contra o Cascavel, portanto, às 16:00 neste domingo no estádio do ABC. Que um detalhe curioso, inclusive, o ABC até aqui vem sendo o estádio com melhor ocupação no campeonato, segundo as estatísticas da Federação Paranaense de Futebol. A cada jogo no ABC, a ocupação média é de 37% das arquibancadas, o que coloca então o Foz com o time aí que, percentualmente falando, está atraindo o melhor público como mandante no campeonato. Mas a grande batalha antes do início da rodada aconteceu nos bastidores da Federação Paranaense de Futebol, uma vez que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros vetaram a realização do clássico entre Paraná e Curitiba no estádio da Vila Capanema, em razão da ausência de laudos e de adequações solicitadas à diretoria do Paraná Clube. Inesperadamente, a Federação remarcou o jogo para o Estádio Olímpico Regional em Cascavel, argumentando que o Couto Pereira seria inversão de mando de campo. O Ecoestádio não comportaria um clássico. O gramado da Arena da Baixada está ruim, Germano Krieger, Willie Davis e Estádio do Café estarão em uso e o gigante do Itiberê em Paranaguá está passando por processo de melhora do gramado. Os dois times protestaram e de última hora na tarde de ontem a federação concordou com a realização do jogo na Vila Capanema, o estádio do Paraná Clube, desde que com portões fechados para a torcida. Esse será aí o panorama, né? Arquibancadas desertas para mais uma edição deste clássico Paratiba amanhã, na última rodada do Campeonato Paranaense, primeira fase. E falando nesta rodada do Estadual do Paraná, neste fim de semana, todos os jogos acontecem simultaneamente às 4 horas da tarde, em Maringá, Maringá e J. Malucelli, no Estádio do Café, Londrina e Atlético Paranaense, no Eric Jorge, em Rolândia, Nacional e Prudentópolis, no Germano Krieger, Operário e Rio Branco, no estádio da Vila Capanema, portanto, Paraná Clube e Coritiba, e aqui no ABC, Foz do Iguaçu, Futebol Clube e Cascavel, última rodada do Paranaense da primeira fase. Falando ainda de futebol, o último sábado foi de eleição na Federação Paranaense de Futebol, com o atual presidente Hélio Cury sendo reconduzido ao cargo de presidente, tendo como um de seus vices um ex-morador aqui de Foz do Iguaçu, secretário de Estado de Representação em Brasília, Amauri Escudeiro. Em entrevista aqui à CBN, Amauri falou sobre algumas das prioridades de gestão para o período que se inicia. A federação vive um momento interessante, que ela está se reerguendo. Ela teve essa disputa eleitoral onde o Hélio Cury liderou uma chapa para continuar à frente da federação. Acabava de falar com ele agora. Ele já está ultimando os detalhes para podermos ter uma reunião com a CBF lá no Rio de Janeiro e apresentar os planos de trabalho para o próximo quadriênio, 4 anos à frente da Federação Paranaense de Futebol. Entre eles, projetos, principalmente o fortalecimento do futebol paranaense. Você sabe que o futebol precisa de campeonatos, calendário e principalmente o fortalecimento dos clubes e das seleções de base, né? Aqueles cursos de formação, né? O grupo de formação para a nova elite do futebol paranaense também. E eu sou entusiasta do futebol paranaense, até pelo fato de torcer para um time daqui, o Atlético, que no caso aí, inclusive, esteve na oposição, né, durante esta eleição para a Federação Paranaense de Futebol. Uma das discussões que sempre se tem sobre a questão do esporte profissional aqui no estado é o apoio aos times do interior. O que é que pode ser feito até para gerar calendário e calendário rentável para estas equipes? Olha, principalmente, acho importante dizer, muitas das questões não são o time que é contrário, é a direção do time, é aquele ou este presidente que define o apoio ou não à federação, às entidades e tal. Vamos lá. Primeira coisa, hoje o presidente do Paraná Clube, ontem à noite, ele deixou de ser presidente, o Rubens Bolen. O novo presidente, o Casagrande, passa a apoiar a federação, porque ele apoiava a federação à época, em 2008 até 2011, quando ele era presidente e secretário. Hoje, como o novo presidente, ele volta a apoiar. Então, assim, o que tinha de problema com o Paraná Clube, a nova direção do Paraná Clube vai se conversar com o atual presidente, o Hélio, que foi reeleito novamente. O antigo diretor, dirigente, o Marcos Malucelli, do Atlético Paranaense, apoiava a chapa do Hélio Cury em 2008, quando foi eleito. Mas o atual, o Mário Celso Petralha, já não apoia. Então, é assim, nós temos que ter, principalmente assim, nós não estamos interessados em pessoas, estamos interessados em isso que você acabou de falar, projetos para o futebol, que são maiores. Um time tem que ter calendário. Um time de futebol profissional tem que ter, principalmente, tranquilidade e sabendo que ele terá de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, ele vai ter um calendário que poderá disputar a Copa do Brasil, como seu direito, poderá participar da Série D do campeonato, caso não esteja na Série C, que é o caso do Londrina, que é o campeão paranaense e subiu da D para C. E esse ano, o Paraná Clube vai ter que manter-se na D ou subir para A. E os dois times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético e o Curitiba, têm que se manter na Série A do Campeonato Brasileiro e tentar uma posição que dispute pelo menos a Libertadores ou a Sul-Americana, que são campeonatos organizados pela Conmebol. Esse calendário, Guilherme, é fruto também de um apoio de todo mundo. Clubes, dirigentes, né, se dando a mão e construindo o melhor para o futebol. Deixar claro, a federação não escala time, não contrata treinador e muito menos consegue ganhar vitórias. Ela ajuda, ela auxilia, ela reivindica, ela aumenta a participação da força política do campeonato e dos times paranaenses perante a CBF ou a Conmebol. É isso que nós temos que fazer. E a gente observa, inclusive, que Santa Catarina, né? Santa Catarina é citada aí como um bom exemplo, no sentido de que vários times conseguiram subir, né? Série A, Série B, enfim, uma presença bastante grande das equipes paranaenses. Nós, aqui no Paraná, podemos aprender um pouco também com essa experiência de Santa Catarina? Eu acho que nós temos que aprender principalmente com Santa Catarina, com o interior de São Paulo e a organização da Federação Paulista de Futebol. Cativou, permite ter um campeonato de bom nível, de qualificação. Não se tem lá a discussão de sub-23 jogar o campeonato, é o caso do Mário Celso Petraglia, que colocar esse tipo de depreciação para o campeonato paranaense, essa brincadeira que ele faz de diminuir a importância do campeonato paranaense. Lá você vê o Wagner Love do Corinthians jogando, o Sheik jogando, o Guerreiro jogando contra a Portuguesa. Não é isso? E a Portuguesa vai disputar com o Londrina a Série C do campeonato brasileiro. Então, eu acho que nós temos que ter, basicamente, esse tipo de comportamento. Altivez no relacionamento, melhor para o futebol, e nós comprometermos na Federação Paranaense de Futebol e encontrarmos um mecanismo que o Arif Osman, presidente do Foz do Iguaçu, foi até Chapecó, andou pelo interior oeste catarinense, aprendendo as técnicas e a mecânica de organização daquele. E ele trouxe daquele futebol, que é o futebol catarinense. E ele trouxe algumas ideias que poderão ser implementadas já para o próximo ano. Nós assumimos um compromisso com o Arif e com os times do interior, Londrina, o Maringá, o Paranavaí, o Toledo, o Cascavel, no sentido de cada vez mais ampliar a nossa força e nosso apoio a eles e estimulá-los a terem contatos com times do mesmo padrão técnico e de responsabilidade, como Penápolis, como Campinas, né, a Ponte Preta, o Guarani, o Juventude, o Caxias, né, principalmente esses times. E nós podemos ter o Criciúma e o Chapecó, a Chapecoense, como exemplos também de organização. Nós podemos fazer muito. E nós podemos fazer ao lado deles. Temos certeza que faremos, viu, Guilherme? Temos certeza que nós vamos conseguir esse tipo de relacionamento com o futebol catarinense e principalmente com o futebol paulista. O Campeonato Paranaense de Futebol Feminino nos últimos anos ele vem sendo bastante prejudicado até pela falta de interesse de muitos clubes na participação no torneio. O que é que a federação pode fazer até para dar um auxílio ao desenvolvimento do futebol feminino aqui no estado? Com certeza. Eu gostaria de informar-lhes que existe uma articulação aqui em Brasília, onde eu estou nesse momento, na questão da MP, da regulamentação das dívidas dos clubes, da exigência dos clubes, num período, num prazo, não muito exíguo, mas um médio prazo, dos times profissionais que tenham benefício fiscal de regulamentação da sua dívida ou que tenham benefícios em relação a patrocínios de entidades estatais ou paraestatais, ou, por exemplo, uma Caixa Econômica Federal, sejam obrigados a reinvestir mais na base, fundamentalmente na base, e também no futebol feminino. Essa exigência está sendo feita aqui em Brasília. porque é uma exigência que deve ser feita a outros times de futebol que, por exemplo, renegam a sua importância. Você lembra bem, Foz do Iguaçu é uma potência do futebol feminino, mas o Santos deixou de ter a sua equipe feminina, onde brilhava a Marta, não é isso? Exatamente. Quer dizer, então por que que o Santos fez isso? A Marta era um símbolo, e é um símbolo para nós, mas ela deixou de ser importante tecnicamente pela direção do Santos, mas foi ruim para todo o Campeonato Brasileiro, né, para a Copa do Brasil, a não presença do Santos. E por que outros times não podem participar? Nós temos que fazer, primeiro, o estímulo ao Foz Cataratas, ao Campeonato Paranaense Feminino, mas, fundamentalmente, ter também parcerias e obrigações dos times que tenham benefícios, por exemplo, como a Caixa Econômica Federal. Por que que o Curitiba e o que tem o benefício da Caixa Econômica Federal e patrocínio da Caixa e o Atlético Paranaense não tem equipes femininas? Ou uma equipe só feminina apoiada pelos dois em Curitiba? Se nós não temos condição de fazer duas equipes, façamos uma bem feita, com apoio do time, né? Essa união do Atlético e do Curitiba, que é bem-vinda, a Atletiba, poderia ser feita também, inclusive, no campeonato, num time feminino profissional de Curitiba, que nós precisamos. São José dos Pinhais tem, mas Curitiba não tem. Nesse momento, é a importância de nós sentarmos com quem vive o campeonato feminino, ou a organização dos times femininos, Foz do Iguaçu é um exemplo, e mais do que nunca, de responsabilidade também dos dirigentes do futebol profissional paranaense, que ao lado da gente, da Federação Paranaense de Futebol, poderão dar um respaldo maior ao futebol feminino, que é o que queremos. Estas as palavras de Amaury Escudeiro, um dos vice-presidentes da Federação Paranaense de Futebol, nesta nova composição da mesa diretora da entidade, conteúdo que você encontra disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. 10 horas e 25 minutos e passando agora aos esportes de quadra, a Foz do Iguaçu está sediando desde a última terça-feira o Campeonato Pan-Americano Júnior Masculino de Handebol, com jogos no ginásio Costa Cavalcante com acesso gratuito à população. A rodada final acontece neste sábado com jogos a partir das 3 horas da tarde e seleção brasileira em quadra contra a Argentina, jogão aí de Handebol às 7 da noite, valendo o título da competição. Nesta sexta-feira, o Brasil, que assim como a Argentina, venceu todos os jogos até agora, goleou o Paraguai pelo placar de 42 a 20. Anteriormente, os jovens atletas do Brasil já haviam vencido o Peru por 48 a 9, o Uruguai por 37 a 21 e o Chile por 30 a 21. A Argentina, por sua vez, venceu o Uruguai por 31 a 16, o Paraguai por 37 a 15 e o Chile por 32 a 20. A expectativa, portanto, de confronto equilibrado e com muita rivalidade na quadra do Costa Cavalcante, com sua torcida na arquibancada, podendo inclusive fazer a diferença a favor do Brasil. Vamos agora falar de futsal. Em partida disputada na noite do último sábado em Marechal Cândido Rondon, o Foz Cataratas Futsal estreou com derrota na edição 2015 da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Representante de Foz do Iguaçu entrou em quadra contra a Copagril no ginásio Ney Braga, desfalcado de algumas das suas principais contratações para a temporada em razão de contusões e suspensões referentes ao campeonato anterior. Os gols da vitória da Copagril por 2-0 foram marcados, um em cada tempo, por Rafinha, Miller e Lucas, em jogadas de contra-ataque. O próximo jogo do Foz Cataratas Futsal será no dia 1º de abril no ginásio Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu, tendo como adversário o time do Ampere. A Copagril é o time que folga na segunda rodada, tendo em vista que a competição tem número ímpar de equipes. E jogando no ginásio Costa Cavalcante, na noite de quarta-feira, o time de voleibol masculino de Foz do Iguaçu foi derrotado pelo Bento Vôlei na partida de ida da semifinal da Superliga B. A equipe da Fronteira começou na frente e venceu o primeiro set por 25 a 23, mas nos três sets seguintes o time gaúcho recuperou-se e bateu o anfitrião por 25 a 20, 25 a 14 e 25 a 18. Jogo de volta entre Foz do Iguaçu e Bento Vôlei será disputado neste sábado em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, caso o Foz vença. Uma terceira partida será jogada também lá no Rio Grande do Sul. Em entrevista aqui à CBN, o técnico Marcos Vinícius Dias Antunes, o Marcão, admitiu que o desafio é grande, mas que as chances de vitória existem. Desde que começou a competição, equipes favoritas, que eles até provaram isso, haja visto, eles não perderam nenhum jogo, né? mas mesmo assim, né, sabendo das nossas limitações, da qualidade do time deles, a gente vai jogar de igual para igual, né? A gente tem todas as possibilidades de ganhar, né, fazer jogo bom. A gente, agora uma final, né, que é considerada uma final, porque SES e Espada estão fazendo a outra semifinal e o time deles, né, não está almejando uma classificação para a Superliga. Então, nós e dentro, quem passar, automaticamente já está classificado para a Superliga. E, independente de qualidade de equipe, né, a gente acredita no nosso trabalho também. E aí existe a possibilidade de vitória também, né? Jogo entre Foz do Iguaçu Voleibol e Bento Vôlei neste sábado a partir das 8 da noite em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Resultado que você acompanha nas redes sociais da CBN, twitter.com/CBNFoz, facebook.com/CBNFoz. E neste fim de semana você ouve na programação da rede CBN mais uma rodada do Campeonato Paulista de Futebol com jogos somente no domingo. A jornada começa às 3 da tarde com a bola rolando às 4 horas para São Paulo e Linense. Na sequência você ouve RB Brasil e Palmeiras. E lembrando também que durante a madrugada agora, né, de sábado para domingo, você confere aqui na CBN a transmissão do GP da Malásia de Fórmula 1 com largada a partir das 4 horas da manhã. Transmissão do esporte na CBN você acompanha no AM em 1320 e também na internet no site cbnfoz.com.br. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado 28 de março de 2015. Os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação Guilherme Wojtkowski. Direção Nacional de Jornalismo de Marisa Tavares. O CBN Foz Esportes volta na próxima semana às 10 horas da manhã.